dançando esta valsa que eu te conheci, amor. E nesta mesma valsa o meu coração te dei, naquele doce enlevo que nos braços teus vivi. Se eu sonhei, não sei, só sei que desde então feliz meu coração bateu com mais fervor. E 3 anos depois a sorte uniu nós dois. E esta mesma valsa outra vez feliz dancei, só porque era teu, meu amor. Muitos anos já fazem, querida, que esta valsa uniu tu e eu, como as flores e a musa se amam. Nosso amor que nasceu de uma valsa também floresceu. Sei que desde então feliz meu coração bateu com mais fervor. E 3 anos depois a sorte uniu nós dois. E esta mesma valsa outra vez feliz dancei, só porque era teu, meu.